Para nós, uma comemoração envolvendo caveiras e morte pode aparentar um culto maligno de envolvimento com forças obscuras. Porque o Dia de los Muertos, mesmo declarado pela Unesco como um patrimônio imaterial da humanidade, tende a ser encarado por nós de forma tão negativa. O Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena que honra os falecidos no dia 2 de novembro. Começa no dia 31 de outubro e coincide com as tradições católicas do Dia de Finados. As origens da celebração no México são anteriores à chegada dos espanhóis. Há relatos que os astecas, maias e outras civilizações antigas já praticavam este culto. Os ritos que celebram a vida dos ancestrais são realizados há pelo menos 3 mil anos. Na era pré-hispânica, era comum a prática de conservar os crânios como troféus e mostrá-los durante os rituais que celebravam a morte e o renascimento. O festival, que se tornou o Dia dos Mortos, era comemorado no nono mês do calendário solar azteca, por volta do início de agosto, e era celebrado por um mês completo. As festividades eram presididas por uma deusa conhecida como a Dama da Morte, atualmente relacionada a La Catrina. É uma das festas mexicanas mais animadas. Segundo dizem, os mortos vêm visitar seus parentes. Ela é festejada com comida, bolos, festa e música. Segundo a crença popular, é nessa época que os mortos têm permissão divina para visitar parentes e amigos. Por isso, as pessoas enfeitam suas casas com flores, velas e preparam as comidas preferidas dos que já partiram. As pessoas fazem máscaras de caveira, vestem roupas com esqueletos pintados e se fantasiam de morte. La calavera tiene hambre. Com esse e outras cantigas, as crianças vão de casa em casa pedindo doces, alguns industrializados, mas a grande maioria das casas é dado aos pequenos pamonha e frutas. Na capital é bem diferente, a começar pela grande multidão de mexicanos e estrangeiros que dividem cada centímetro, bem parecido com o nosso carnaval. As fantasias bem elaboradas e com performances incríveis de artistas de ruas que deixam tudo mais real. Independente da manifestação de cada centro populacional, a festa é uma só. Seu simbolismo não a torna triste ou nostálgica, pelo contrário, a alegria com que as pessoas comemoram no México o Dia de Finados leva conforto para muitas famílias e é um momento especial para se lembrar de uma pessoa que já partiu. Na casa do amigo Eduardo Doy, que há muito tempo vive no México, montamos um altar tradicional em memória aos mortos seguindo o costume local. Colocamos pães, doces, refrigerantes no altar com os nomes das pessoas que perdemos. Sutilmente perguntei a Dom Dudu a que horas os mortos viriam comer o banquete que preparamos. Gentilmente ele respondeu, na mesma hora que eles saem de suas covas no Brasil para cheirar as flores que você leva.